com o campo, vou falar, Limoísque. Limoísque, se a minha torre na noite, 95. Fala, torre, Limoísque. Salvador, bom dia, é o Patacanga Fox Limoísque. Fox Limoísque, bom dia. Confirma a pousa na 1-0, qual o pátio de estacionamento? Demotivo, a pousa na 1-0, o pátio principal. Ciente, o Fox Lima Whisky reporte então a 3 milhas da cabeceira 1-0 para o posto. É, está para a Fox Lima Whisky vai pernoitar em Salvador, confirma? Negativo. A gente, a intenção é descarregar, temos uma carga boa e em seguida retornar. Bem. Ok, gente. Lima Whisky avistado, então, na final da 1-0, está livre o pouso na 10, o vento de 0,90 graus com uma dezena de nós. É, depois autorizado ali, por isso. Lima Whisky no solo aos 2.6, tá, acho que o mais fácil é fazer um backtrack e liberar na Charlie, ok? Aí cruza o pátio 1, ingressa no pátio 3, aqui pelo pátio 1, porque a taxa foi quilo lá, tá interditado, ok? Esteja atento ao balizador no pátio 3. Fox Lima Whisky agora ingressa à direita, vai cruzar aqui o pátio principal e seguir em frente lá pro pátio de carga, ok? O senhor conhece logo? Ok, fica pela frente. Afirmativo, agora para a esquerda. E aí segue reto lá, vai entrar no pátio de carga, ok? Muito obrigado. Nada que esteja. Tower, good morning, Ocean 6, at 651, and again, 09, right for Ocean 7. Ocean 6251, you are clear to push back and start up, call me ready for taxi. Altimeter setting now 1013. check. We have 1-800-670 keep on board in the 5-hour from Steel alternating enemy Galleon. Roger, Galleon, 5 hours, 167. Taxi approved via Alpha. I'm sorry, April 1, India and Alpha to holding point runway 10. Call me ready for takeoff. April, India, Alpha, no short runway 10. Take off back to the rest. Takeoff, 251 is just correct. And people board are 167. 167. That's correct. Cleared for line up and takeoff. The wind is 0 minus 0 degrees at daytime. Cleared to line up and takeoff. Runway 10 to 6251. Ocean 6251, airborne at 49, Kona, departure control 120.8. Have a nice flight and a good day, sir. Thank you, sir. The same to you, Arikawa, 208, Ocean 6251. Departure control, very good morning, Ocean 6251, climb level 360, dial departure. Good morning, 6251, raise the contact on the contact level 360, under dial departure. Dial departure, climb 360, 6251. Bom dia, controle, viu? 5973, cruzando 190, Barona, 50. Bom dia, 5973, nesse para 2 mil pés, na Cruz de Duna, o ajuste no 0 no 3, está autorizado o final do procedimento, resposta estabilizada. Bem, nesse para 2 mil, Cruz de Duna, no 0 no 3, com ordem estabilizada, viu? 5973. China 6251, call now receive center on frequency 125.1, if unable 133.25. Bye bye. Bye 135.1, unable 133.25, 6251. Salvador, bom dia, Zulu Alfa, Yankee Zulu. Alfa, Yankee Zulu, prossiga. Bom dia, seu. Alfa Yankee Zulu, está no pátio 3. Solicita reboque para o gate de número 3. Autorizado, chame ao término do reboque, agilizando. Alfa Yankee Zulu. Ah, vim aqui, autorizado, Yankee Zulu, reportar ao término, obrigado. Eu 5973, completo final, cheque pré-pouso, torre, frequência 118, decimal 95. Bom dia, avistado, cheque o trem, reporte passando o tempo. Sente, informa o tempo para checar. Externo, agora checado, 5973. 73 está autorizado o pouso 10, vento de 090 graus com 8 nós, o altímetro 10, 14. controlador do Alfa Yankee Zulu ingressando no pátio principal. Ciente, ciente, agilize e reporte ao termo do reboque. O final é o portão 3, não é isso? Afirmativo, reportar ao termo do portão 03. O Rio 5973 no solo 08, ao livrar à direita, taxi na Alfa e chamete da Juliette. Gente, ao livrar à direita, Alfa, chamariante da Juliette, 5973. na Juliette, viu? 5973. Ingresse via Juliette após esquerda para o pátio 3, posição 9, Rio 5973. Juliette, esquerda, pátio 3, posição 9.